Uma mão enluvada flutua lentamente para tocar a fina camada de condensação na escotilha de vidro. Como a cápsula Orion manteve quatro humanos vivos na parte mais letal do espaço? Nos próximos minutos, vamos desmontar os sistemas de suporte de vida da nave que superou o recorde da Apollo 13, revelando a engenharia invisível que separou a tripulação do vácuo absoluto. Em abril de 2026, a missão Artemis II reescreveu a história da exploração humana. Quatro astronautas, Wiseman, Glover, Koch e Hansen, foram lançados ao abismo translunar. Eles orbitaram a Lua por 10 dias, atingindo a marca impressionante de 248.655 milhares de milhas de distância da Terra, a maior distância que nossa espécie já alcançou. Do lado de fora da janela, um frio de menos 250 graus Celsius e o nada absoluto. Do lado de dentro, uma bolha de oxigênio a confortáveis 21 graus. A Orion não é apenas um veículo de transporte, ela é um planeta em miniatura, um ecossistema fechado, projetado para lutar contra as leis da termodinâmica a cada segundo. Mas manter quatro humanos respirando no espaço profundo não é apenas uma questão de estocar cilindros de ar. É um jogo de xadrez contra o próprio corpo humano, onde o menor erro de cálculo transforma a cabine em uma armadilha letal. A tela de telemetria no console central pisca em verde, atualizando a pressão interna da cabine a cada milissegundo. São apenas 9 metros cúbicos de volume habitável, um espaço menor que uma van de passageiros, onde quatro adultos precisam comer, dormir, trabalhar e, acima de tudo, expirar. E aqui começa a parte estranha. O maior inimigo de um astronauta em uma missão de longa duração não é a falta de oxigênio, é a presença do dióxido de carbono. Cada respiração de Wiseman, Glover, Koch e Hansen exalava um gás que, se acumulado nesse pequeno volume, causaria dores de cabeça, confusão mental e, eventualmente, asfixia. O Sistema de Controle Ambiental e Suporte de Vida, ou ECLS, precisava agir como os pulmões de aço da nave. Mas o que ninguém percebeu foi a complexidade de fazer isso a quase 300 mil quilômetros de casa. Na época da Apollo, usavam-se filtros de hidróxido de lítio, que precisavam ser trocados fisicamente. Era um sistema pesado, finito e que quase custou a vida da tripulação da Apollo 13. A Orion precisava de algo novo, algo que não dependesse de estoque. A cápsula foi equipada com um sistema regenerativo de leitos de amina, uma tecnologia que absorve o CO2 e a umidade do ar e, em seguida, expõe esse filtro diretamente ao vácuo do espaço, ejetando o gás tóxico para o nada. Mas ao resolver o problema da respiração, os engenheiros criaram um novo gargalo térmico. A nave agora precisava abrir microválvulas para o espaço exterior constantemente, arriscando congelar seus próprios sistemas internos. O casco externo de alumínio-lítio reflete a luz solar rasante, aquecendo a mais de 120 graus de um lado, enquanto o lado em sombra mergulha no frio congelante. Para a Orion, o controle de temperatura não é sobre conforto, é sobre sobrevivência estrutural. Se você achou isso impossível, espera ver o que os sensores registraram depois. A água é o elemento mais teimoso do universo. Em microgravidade, o suor e a umidade da respiração dos quatro astronautas não caem no chão. Eles flutuam. Eles se acumulam nos painéis elétricos. Eles criam poças flutuantes que podem causar curtos-circuitos catastróficos. O sistema de controle de umidade precisou agir como o controle térmico em sincronia. Tubos de refrigeração percorrem as paredes da nave, bombeando propileno glicol para absorver o calor humano e dos computadores. Esse calor é então transferido para radiadores gigantes na base do módulo de serviço europeu, irradiando a energia para a escuridão. Isso significa que a Orion estava constantemente suando o calor da tripulação para o espaço, enquanto secava o ar interno para evitar que a nave se afogasse em sua própria atmosfera. Uma coreografia térmica perfeita. Mas enquanto o sistema lidava majestosamente com os perigos gerados de dentro para fora, o espaço profundo preparou um ataque de fora para dentro. A radiação cósmica não respeita termostatos ou válvulas de ar, e a tripulação estava prestes a cruzar a fronteira onde o escudo magnético da Terra deixa de existir. As bombas de refrigeração vibram suavemente sobre as botas da tripulação, um batimento cardíaco mecânico que serve de trilha sonora constante. Quando a Orion passou pelo lado oculto da Lua, a Terra desapareceu. O sinal de rádio foi cortado. Por quase 45 minutos, eles foram os quatro humanos mais isolados da história do Universo. O que realmente significa confiar sua vida a um casco metálico de poucos centímetros quando uma tempestade invisível varre o sistema solar? No espaço profundo, o risco de um evento de partículas solares é uma roleta russa. Uma erupção no Sol pode banhar a trajetória da nave com radiação letal em questão de minutos. A cápsula Orion não tem a massa de chumbo necessária para bloquear tudo isso. Seria pesada demais para ser lançada. O que vem a seguir não estava em nenhum briefing das missões clássicas. Em vez de blindar a nave inteira, a NASA transformou o centro da cápsula em um abrigo contra tempestades. Se os alarmes de radiação disparassem, Wiseman, Glover, Coach e Hansen teriam que desmontar os assentos e se espremer no assoalho, usando os próprios suprimentos da nave, bolsas de água e equipamentos de densidade alta como escudos improvisados. A água é um dos melhores bloqueadores de radiação que conhecemos. Eles literalmente se esconderiam atrás do que iriam beber. A Orion os manteve vivos não por ser impenetrável, mas por ser adaptável. No entanto, o teste definitivo dessa bolha de sobrevivência ainda estava por vir. O vácuo é calmo, o retorno não é. Um brilho violeta de plasma começa a lamber as bordas da janela principal, iluminando os rostos tensos da tripulação. O vácuo ficou para trás. Agora, a Orion precisa lidar com a atmosfera terrestre. E isso é só a parte que os dados confirmam. A cápsula atingiu a alta atmosfera a 39.400 km por hora. A essa velocidade, o ar não tem tempo de sair do caminho. Ele é esmagado contra o fundo da nave, criando uma onda de choque que cria plasma superaquecido a mais de 2.700 graus Celsius, uma temperatura capaz de derreter rocha. Para sobreviver a isso, a Orion usou um escudo térmico de material ablativo que literalmente queima e se desfaz em pedaços microscópicos, levando o calor embora consigo. Mas a Artemis II fez algo que nenhuma missão tripulada tinha feito antes, uma reentrada com salto. A nave mergulhou na atmosfera, usou a sustentação aerodinâmica para quicar de volta para o espaço como uma pedra em um lago, e só então mergulhou para o pouso final. Isso dividiu a carga de calor em duas fases, reduzindo a força G esmagadora sobre os pulmões dos quatro astronautas. 10 dias no vácuo provaram que o sistema de suporte de vida funcionava, mas os 20 minutos de fogo provaram que o casco era indestrutível. E se a cápsula conseguiu proteger uma tripulação nas condições mais extremas já testadas, qual será o próximo limite a ser rompido? 3 paraquedas gigantes, listrados em laranja e branco, inflam violentamente sobre o céu azul sobre o Oceano Pacífico. A resposta para nosso mistério inicial é que a Orion manteve 4 humanos vivos porque ela não é apenas um veículo estático, ela é uma máquina que respira, sua e se adapta. Ela filtrou o veneno de seus pulmões, irradiou o seu excesso de calor para as estrelas e suportou o fogo de reentrada para trazê-los em segurança. A Artemis II não foi apenas um voo ao redor da Lua, foi a prova final de que o habitat humano pode ser miniaturizado e levado para a fronteira final. A nave está pronta. E agora, o alvo não é mais a órbita, é o chão. No nosso próximo episódio, investigaremos Shackleton Crater, o lugar exato onde a Artemis III vai pousar, uma cratera em escuridão perpétua que esconde o recurso mais valioso do universo. A cápsula escurecida agora oscila suavemente nas águas do Pacífico, enquanto suas placas de titânio ainda estalam, esfriando lentamente sob a brisa salgada do oceano.